que esta proposta não surge aqui desgarrada, tem a ver com uma estratégia e uma visão para a cidade, como aqui ficou demonstrado. Dizer que esta proposta assenta em conquistas e em marcos do município de Oliveira do Hospital, o facto de pertencermos àquele leque de municípios que no país viu aprovado o seu plano diretor municipal no âmbito da atualização dos instrumentos de planeamento e ordenamento do território. Esta Assembleia aprovou o PDM dentro dos prazos, em 31 de dezembro de 2023. Também está alinhada a proposta pelo facto da ICED do Instrumento Territorial de Investimento, a ITI da CIM, que antes se designava pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que nos permitiu balizar e, digamos, o conjunto de projetos que ali estão identificados e distribuídos pelo espaço urbano da cidade, delimitou de alguma forma aquilo que é a ARU, ou seja, o conjunto de investimentos que temos sinalizados, seja na ITI da CIM, seja no PRR, pontuam aquilo que é a área de reabilitação urbana, e também tem a ver com outra conquista do município de Oliveira do Hospital, particularmente em sede de fundos no âmbito daquilo que antes era o PRU da CIM, no valor de 8,7 milhões de euros para investir em regeneração urbana, para investir na cidade de Oliveira do Hospital, uma vez que isto, eu sei que isto vai provocar celeuma, mas de facto é política de cidades, são verbas para investir nos centros urbanos.